Cláudia. Esse meu batata, negona. Tô aqui bebendo num bar de esquina, cerveja e pinga depois de um dia de trabalho. E já é fim de tarde. E me bateu uma saudade. E me bateu uma saudade. Eu já que não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração. Eita, danada, eita, mamãe. E me bateu uma saudade. Daquelas que o coração late. E 99123-5003. Olha eu recaindo outra vez. E lembrei. E tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. É de uma prata negona. Yeah. E lembrei. E tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu aqui, love. Posso ligar pra quem já me esqueceu o coração. Eita, o swing é diferenciado, tá ligado? E me bateu uma saudade. E me bateu. Ai, E 99123-5003.